Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta terça-feira, hoje dia 11 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje, renda agrícola deve crescer mais de 20%. O estado de São Paulo, Banco Central demonstra desconforto com a alta do dólar. Jornal Agora, corrija a declaração e saia da malha fina do imposto de renda. Correio Brasiliense, impasse no STF sobre cassação de deputados. Diário da Manhã, reintegração de posse de terra indígena deixa 8 feridos no interior de Mato Grosso. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, quando a gente pensa que já ouviu tudo o que deveria ouvir e que inclusive já foi falado tudo que poderia se falar a respeito desses escândalos que acontecem pelo Brasil, escândalos envolvendo políticos, envolvendo empresas, envolvendo pessoas particulares. Quando pensávamos que tudo isso já havia chegado ao final, já havíamos chegado ao final do túnel, ao fundo do poço, a imprensa traz informações que essas coisas poderão esquentar muito mais a partir da próxima semana. Esse escândalo, por exemplo, da Operação Porto Seguro, em que envolve, inclusive, uma funcionária pública federal que tinha um cargo importante no gabinete da Presidência da República, lá em São Paulo, esse caso, ele ganhou uma conotação maior porque há o envolvimento sentimental entre o presidente Lula e essa moça, essa senhora. Mas estão aí setores da imprensa dizendo hoje que é mais um escândalo na República, e é mesmo. Corrupção e baixarias de caso que envolve Rosimeire e Lula deixam outros escândalos ficarem pequenos. 40 volumes de inquérito policial e processo judicial podem revelar o escárnio à opinião pública. Esqueça o escândalo da mandioca. Esqueça os anões do orçamento. Esqueça o escândalo do mensalão. Esqueça a Operação Monte Carlo, que inclusive levou à prisão o empresário Carlos Cajueira. Tudo fica pequeno frente a uma série de fatos que envolvem Rosimeire Noronha, ex-chefe de escritório da Presidência da República em São Paulo, Lula e José Dirceu. Além, é claro, de inúmeros envolvidos como Paulo Vieira, ex-diretor da Agência Nacional das Águas e um dos interlocutores nos rolos tomados públicos por Rose. Muito ainda deve ser divulgado nas próximas semanas, conforme a estratégia conta-gotas da Polícia Federal, em revelar os bastidores do que pode ser o maior escândalo da história da República Brasileira. É tudo cinematográfico. Existem poucas gravações telefônicas, mas muitas fotos, e-mails e depoimentos que devem esquentar os bastidores da política brasileira nesta semana ou na semana que vem. A fotonovela tem uma história de amor, uma história que é um drama político. Se Dirceu será preso ou não, e potencialmente bandidos espalhados em diversos órgãos públicos, principalmente da área federal. Cerca de 40 volumes de documentos foram entregues à justiça, que prepara os procedimentos para julgar o caso. Isso é uma das partes. Mas o jornal Estado de São Paulo hoje esquenta a questão. Um depoimento que foi dado por Marcos Valério em setembro deste ano. E só agora esse depoimento chega ao conhecimento público. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo sobre esse depoimento dado em setembro, o jornal fala: Mensalão pagou despesa pessoal de Lula, diz Valério. O empresário Marcos Valério relatou em depoimento à Procuradoria da República ter feito dois depósitos em 2003 para a empresa do ex-assessor da Presidência da República, Freude Godoy. Valério afirma ainda que Lula deu ok a empréstimos para o PT. É uma mensagem exclusiva sobre o Mensalão do jornal Estado de São Paulo. Diz mais o jornal: o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza disse em depoimento às 3 horas e 30 minutos da madrugada e em 13 páginas, prestado em 24 de setembro à Procuradoria-Geral da República, que o esquema do Mensalão ajudou a bancar despesas pessoais de Lula em 2003, quando ele já ocupava a presidência da República. O Estado teve acesso à íntegra do depoimento, dado após o empresário ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Valério, os recursos foram depositados na conta da empresa do ex-assessor da presidência da República, Freude Godoy. Valério afirma ainda que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu ok em reunião no Planalto com a presença do ex-ministro José Dirceu e com a presença do tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para que os empréstimos que serviriam de pagamento a deputados da base aliada. Dirceu teria dito que Delúbio, quando negociava, falava em seu nome e em nome de Lula. O advogado de Dirceu repudiou a acusação. Em viagem a Paris, Lula não falou. Dirceu teria autorizado a pagar 22 milhões de reais para o PT e teria pago 4 milhões à defesa de Valério. O defensor de Valério recebeu 4 milhões para defendê-lo do Supremo Tribunal Federal e a conta teria sido paga pelo PT, por autorização de José Dirceu. No mesmo depoimento, Marcos Valério afirma que os 4 milhões pedidos por seus advogados para defendê-lo no processo foram pagos pelo PT. Segundo ele, essa foi a única contrapartida por sua participação no Mensalão. O julgamento do caso mostra, porém, que o esquema lhe garantiu lucro milionário. Assessor da presidência, no primeiro mandato de Lula, Freude Godoy era identificado por petistas como faz de tudo do ex-presidente e fiel escudeiro desde os anos 80. Frequentava o gabinete de Lula e foi coordenador de segurança das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Diretor do Instituto Lula e amigo do ex-presidente Lula, Paulo Okamoto, teria ameaçado Marcos Valério de morte caso ele contasse o que sabia, afirmou Valério ao Procurador-Geral da República. Segundo Valério, Okamoto teria procurado por ordem de Lula. Tem gente no PT que acha que a gente devia matar você, teria dito Okamoto. A assessoria do diretor informou que ele responderá às acusações quando souber o teor do documento. Então, está apenas iniciando essa questão. Quem pensou que já viu tudo, pode ficar tranquilo. Vem coisa bem pior e muito mais cabeluda aí pela frente. É por isso que a imprensa é importante. A imprensa livre, ela não deixa nada por debaixo do tapete. É importante que todas essas coisas cheguem ao conhecimento do povo para que nós saibamos com quem estamos lidando e quem está nos governando. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis, abraçando a dona Ana Cláudia e meu amigo Virgílio, ele que é lotado no primeiro DP todos os dias acompanhando a nossa programação. Gente, 3 homicídios foram registrados de ontem para hoje em Anápolis. Chegamos à marca macabra de 145 mortes violentas aqui no município. Foram 3 das 5 da manhã de ontem até a manhã desta terça-feira. Pasmem, nenhum disparo de arma de fogo. Todos a golpes de faca. O primeiro que foi morto foi no expediente de ontem. Wesley Moraes Caixeta, 20 anos de idade. A segunda vítima está internada no hospital de urgências, o Stanley. Foi preso e autuado em flagrante o Diogo Rodolfo dos Santos, 20 anos de idade, 17 passagens pela polícia. Esse rapaz, ele é um rapaz que tem uma marca bem visível e que ele faz questão de não esconder. Ele tem uma tatuagem grande no lado esquerdo do peito e esta tatuagem, pasmem, é uma imagem do demônio. Esse homem, ele esfaqueou 2, um morreu durante uma festa ali no Jardim Progresso. Quando ele foi localizado pela polícia no meio da manhã, ele foi detido. Colocado no cubículo da viatura, ele conseguiu passar as mãos de trás para frente, né, estava algemadas para trás, fugiu da viatura, correu nesse centro inteiro andando pela contramão, pulando muros, mas foi preso. Está na delegacia geral, aguardando uma transferência para o presídio. O que leva um jovem de 20 anos de idade a tatuar o demônio no próprio peito? E com tantas passagens pela polícia. Para completar a situação, o pai desse rapaz ficou uns 40 dias na delegacia geral, saiu há pouco tempo atrás, também por homicídio. Olha que estrutura. Fato que foi registrado no último plantão. E esse foi só o primeiro da noite, ou do dia, né? A outra vítima aconteceu por volta das 11 horas da noite. A vítima é Ednei José Rodrigues, um desempregado de 35 anos de idade. Comunicante foi o Adriano Clemente. Ele contou na delegacia que o tio foi vítima de golpes de faca na Copa 9, ali no residencial Copacabana. Esse homem foi levado para o hospital de urgências, onde não resistiu e acabou morrendo. Ednei José Rodrigues, 35 anos de idade. A segunda morte de ontem. Mas não para por aí. Temos a terceira. Aconteceu por volta dos 40 minutos de hoje. Um homem de 34 anos de idade foi assassinado a golpes de faca próximo ao Ana Shopping na Vila Santa Isabel. Não há nenhum registro na Delegacia Geral da Polícia Civil em relação a esta morte. Registro foi feito pelas viaturas de resgate que estiveram no local. Erisvaldo Coutinho Carneiro, 34 anos de idade. Com esta, soma-se 145 mortes violentas em Anápolis somente este ano. E aí, cobrar das autoridades, nós temos cobrado, principalmente lá de cima, da Secretaria de Segurança Pública. Mas aí você que desarma qualquer um. As operações têm sido feitas. Armas. O 28º Batalhão já perdeu as contas de quantas armas já retirou. O 4º Batalhão, idem. A CPE, também. Mas pode notar que das três mortes aqui, nenhum disparo de arma de fogo. Todas as mortes a golpes de faca. Já tivemos este ano morte a golpes de enxada, a golpes de machado, a golpes de facão, a paulada e até a pedrada. Como é que se previne uma onda dessas? Infelizmente, né, fatos que marcaram negativamente as últimas horas em Anápolis. Infelizmente, mais três pessoas perdem a vida. Aí alguém vai falar, mas se já devia ter algum problema. Sim, se tinha algum problema ou não, não se resolve matando. Nós não temos aqui, não estamos num país com pena de morte. E o que é pior, decidido é pelo paisano, é pelo povo. Não existem leis a serem seguidas? Infelizmente, fatos que marcaram as últimas horas em Anápolis. E para terminarmos, lamentavelmente, aconteceu um acidente grave ontem, próximo à cidade de Goianápolis, ali na rodovia dos Violeiros, onde uma moça morreu. Ellen Tawana Pereira, uma costureira de Goiânia. Ela estava no veículo com o namorado, o Maicon, que bateu com esse carro num trevo. Infelizmente, essa menina morreu no local. Fato que veio parar aqui na delegacia da Polícia Civil. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza disse em depoimento prestado em 24 de setembro à Procuradoria-Geral da República que o esquema do Mensalão ajudou a bancar despesas pessoais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. A informação é da edição desta terça-feira do jornal Estado de São Paulo. O depoimento foi dado após o empresário ter sido condenado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo a reportagem, os recursos foram depositados na conta da empresa do ex-assessor da presidência, Freude Godoy. O empresário, segundo o jornal, afirma ainda que o ex-presidente Lula deu aval para os empréstimos que serviriam de pagamentos a deputados da base aliada. Isso teria ocorrido em reunião no Palácio do Planalto, com a presença do ex-ministro José Dirceu e do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Dirceu teria dito que Delúbio, quando negociava, falava em seu nome e no de Lula. Procurado pelo jornal, o advogado de Dirceu negou a acusação. Notícias da Manchester. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Sul, entendeu que aposentados entre 1988 e 1991 podem ter direito à revisão pelo teto, mesmo se não tiveram benefício limitado na concessão. Em decisão de novembro, o desembargador federal Rogério Favreto determinou que, ainda que inicialmente o segurado não tenha tido o benefício limitado pelo teto, ele tem o direito a cálculos individuais que mostrem se ele tem ou não perdas a incorporar por conta dos reajustes dos tetos previdenciários em 1998 e 2003. A decisão afasta a aplicação da tabela da Contadoria da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que vinha derrubando algumas ações com base no valor do benefício. Pela tabela, a revisão só seria devida a quem recebia, em 2011, R$ 2.589,87, benefícios concedidos de 1988 a 1999, ou R$ 2.873,79, de maio de 1998 a 2003. Para a Justiça, quem não teve o benefício limitado pode ter direito à revisão. Por exemplo, se suas contribuições aumentaram após uma revisão no posto ou na Justiça. Com a revisão do buraco negro, os salários de contribuição foram atualizados e, com isso, muitos atingiram o teto da época, diz o advogado Bernardo Hucker. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar tornou a cair frente ao real. Um dólar comercial está valendo nesta terça-feira R$ 2,078. Já o dólar turismo, R$ 2,20. O dólar paralelo, R$ 2,22. Notícias da Manchester. Parece que hoje sai. Está marcada para as 10 horas e 30 minutos de hoje uma reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que funciona no Congresso Nacional, nessa questão da Delta Construções. E vai ser a votação do relatório dessa CPMI. O relator, o deputado Odair Cunha, do PT, fez um adiamento na semana passada, atendendo proposta de líderes do Senado. Mas está marcada para hoje, às 10h30, em Brasília, a leitura do documento. Provavelmente o documento não seja votado hoje, mas vai ser lido. Ele vai pedir o indiciamento de 29 pessoas. Entre elas está o governador de Goiás, Marconi Perillo, e vai responsabilizar 12 agentes com foro privilegiado na justiça. Então será lido hoje o relatório da CPMI. A questão agora é saber como vão votar deputados e senadores. Mas o relator Odair Cunha, que é do PT de Minas Gerais, vai pedir o indiciamento de várias pessoas, dentre elas o governador de Goiás, Marconi Perillo. Notícias da Manchester. E agora vamos ao nosso repórter, o repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o diretor da CMTT, o Coronel Sidney, para trazer informações para nós a respeito de reclamações que são feitas aqui em nosso programa. Geraldo. Olha, Marçantino, a dona Alice, ela mora na rua Felipe dos Santos, lá do Jardim Eldorado. Ela alega que ali os caminhoneiros estão parando, caminhoneiros lá, especificamente do Rio Vermelho. Carretas e mais carretas, eles estacionam e às vezes ficam um, dois dias parados naquele local, aguardando o momento de descarregar ou carregar o seu veículo. E ali elas são feitas necessidades fisiológicas, eles param na porta da garagem. É um problema sério naquele local ali. Coronel Sidney, o que é que se pode fazer num caso desse? Bom dia. Bom dia. Nós, ali, há necessidade de intervenção de vários órgãos, não é só no caso da CMTT. O senhor até mencionou a respeito do crime contra os costumes que está sendo realizado ali, que é o caso de fazer necessidade fisiológica na porta das residências, por parte dos condutores daqueles caminhões. Precisamente ali, é naquele antigo depósito da Onogás ali, atrás do Rio Vermelho. E eu já estive lá pessoalmente, inclusive, já pude notar a quantidade de caminhões e carretas que realmente se faz ali, tanto na parte interna como na parte externa. Infelizmente, nós não temos como coibir o uso do bem público, ou seja, da rua. Nós não temos condições de dizer que o caminhoneiro ou a carreta ou determinado caminhão está proibido de usar a rua. Mas o que nós podemos fazer é fiscalizar a correta utilização da via. Se o caminhão está cometendo infração de trânsito, como estacionar nas entradas das garagens das residências, estacionar em cima das calçadas, fazer manobra naquela praça ali para danificar, isso não compete ao CMTT. Nós temos a obrigação de fiscalizar. Nós pedimos, inclusive, o apoio da comunidade, dos moradores, em que, realmente detectando esse problema, principalmente porque nós não temos condições de manter o agente de trânsito durante todo o dia ali, principalmente durante a noite, mas nós temos os fiscais noturnos também, que o próprio morador solicite a presença do fiscal ali no local. Detectando o fato, o caminhão estacionado na entrada da sua residência, ligue para nós através do 156 da Prefeitura, ou até mesmo no Gabinete de Gestão Integrado, que é o GGM, através do 3902-2250. Eu vou repetir, 3902-2250. Notícias da Manchester. E você quer participar? Então telefona para 3943-9303, deixe a sua mensagem e nós divulgamos a mensagem e vamos em busca da solução junto ao poder competente. É uma forma da gente ajudar a prefeitura a conhecer o problema da cidade e atender o reclamo da população, e a população ter a sua voz reforçada pelo nosso trabalho pedindo o benefício que você está solicitando. E por falar nisso, vamos aí ao 3943-9303 para vermos as mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade! Bom dia, Damar. Sou Lidiane, moradora aqui do bairro de Lourdes. Quero falar da iluminação do viaduto entre o Jardim Europa e o bairro de Lourdes. Desde a sua inauguração, não existe iluminação. E as pessoas que precisam utilizar este trajeto ficam à mercê da sorte, porque é um breu. E quem precisa passar de moto, o medo toma conta. Eu não sei se a iluminação deste viaduto é da prefeitura ou do estado, mas peço você pode olhar aí pra gente com carinho, que a gente precisa dessa iluminação. Desde já agradeço, um bom dia. Fala comunidade! Ademar, se na rodoviária tá uma vergonha, preciso que você venha aqui filmar. Venda de passagem da Nadiarina, tá uma fila imensa. E o ônibus aqui para sair para Goiânia não tem ninguém. Preciso de urgente aqui, viu? Muito obrigado. Vai. Fala comunidade! Bom dia, Ademar. Aqui é a Angélica, aquela que ligou aquela vez falando sobre a prosperidade. Eu queria saber de alguma coisa, o que que aconteceu. Até hoje eu não peguei coletivo, Ademar. Eu fiquei muito envergonhada que até hoje não peguei coletivo. E eu queria só uma resposta sua, se você foi falar sobre isso, alguma coisa, porque eu consegui pegar um coletivo e tornar a passar pelo que eu passei. Existe para nós, Ademar. Cuida aí para nós. Que Jesus te abençoe, te proteja, que você seja esse homem humilde e que luta pela a parte fraca, Ademar. Muito obrigada, um bom dia. Fica com Deus. Fala comunidade. Oi, Ademar, bom dia. Aqui é o João, aqui do Paraná, região de Paraná. Ô, Ademar, eu queria uma ajuda do senhor, porque já fiz um protesto, já liguei com pessoas, ninguém me ajuda aqui no colégio. É, a diretora inventou de vender coisa no colégio, e as crianças querem comprar lá fora mais em conta, e a diretora não deixa, a diretora Claete, da escola, Claudice Filha. Então, hoje mesmo, uma criança queria, um adolescente queria comprar um refrigerante lá fora, ela não deixou que tinha que comprar lá dentro. E lá dentro, tudo é um absurdo. Eu queria saber se você pode, o que você pode fazer para ajudar nós. E hoje uma criança caiu no colégio, machucou, ela nem tomou providência, porque ela quer que a criança joga de calça, a criança quer brincar de short, ela não deixa brincar de short. Então eu quero pedir para o senhor me ajudar nisso aí, e muito agradecido, e um bom dia para o senhor. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que acompanham a nossa programação. Muito obrigado a todos que têm acompanhado aí o nosso programa pela 93.3 Rádio Manchester FM. E aqueles que acompanham a Manchester FM pela internet, por esse mundo todo. Muito obrigado pela audiência. E a vocês que telefonaram. Olha, nós vimos aí a Lidiane falando lá do Jardim Europa. Lá no Jardim Europa foi feita uma trincheira, que é uma parte da rodovia BR-153, que é para ligar a parte relacionada do Jardim Europa, Novo Jundiaí, com o setor do bairro de Lourdes, ali do Tropical, do Ander, Palmares. Ela está dizendo que é uma escuridão terrível lá, que precisa fazer um serviço de iluminação. Olha, esse serviço de iluminação, geralmente ele tem que ser feito, o posteamento, a fiação, é pela CELG. E a parte da iluminação, a gente cobra do setor da prefeitura. Mas como é um setor para fazer a forma de clarear, não é? De iluminar uma parte importante que praticamente não tem lucro para a CELG, seria a prefeitura fazer esse serviço, porque é praticamente um logradouro público municipal e que precisa realmente ter a iluminação. Nós vamos buscar e somar a nossa voz, viu, Lidiane, para que haja a solução para esse problema que você apresenta. O ouvinte falou lá da questão do ônibus. Muita gente paraguaína e tumulto na hora de comprar passagem, não tem o ônibus no horário certo para Goiânia. Nós vamos procurar saber, para ver como é que a gente resolve essa questão aí da questão da rodoviária. Bom, a Michele, ela fala sobre a questão da terceira idade. Nós já levamos isso ao conhecimento da TCA, mas vamos levar novamente para trazer a informação correta de como deve proceder uma pessoa da terceira idade para não passar humilhação, para não passar desfeita, como diz a Michele. Ela foi pegar o ônibus, foi desfeiteada e acabou, agora ela não tem usado o ônibus de medo, temor de sofrer a mesma coisa. Como a empresa tem um trabalho social também importante para realizar, e é um direito da lei brasileira que garante para aquele que é da terceira idade o direito a usar o sistema de transporte gratuitamente, nós vamos saber da TCA como é que concilia isso, de tal maneira que cada idoso que for usar o ônibus seja recebido como um cidadão, porque se não está pagando agora, já pagou muito no passado, e tem um direito, e direito tem que ser cumprido. É cumprido o direito através da lei existente. Nós vamos trazer, viu, Michele, uma informação para você diretamente da direção da TCA. O João, lá de Bramápolis, fala mais uma vez sobre a questão da escola. Olha, João, primeiro eu fui informado pela secretária municipal de educação que, terminadas as aulas, eles vão fazer a recuperação da escola. Aquela questão de fazer necessidade fisiológica, com o banheiro sem porta, aquelas questões que precisam adaptar a questão da necessidade com o interesse da comunidade educacional, aí da Vadice Cílio. Então eles disseram que vão fazer. Agora você traz dois fatos novos. Primeiro que a direção da escola não permite o aluno pegar e comprar um refrigerante fora da sala de aula, fora da escola, que tem uma cantina, e diz que a diretora quer que se compre apenas da cantina, embora, segundo você diz, é mais caro do que fora. E em segundo lugar, você está dizendo que o pessoal vai fazer esporte, a diretora quer que joga com uniforme, não aceita que eles coloquem short e participe da parte de esporte já devidamente preparado para praticar o esporte. São coisas que nós vamos buscar também uma informação de tal forma que agrade a você e possa solucionar esse problema. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você nessa terça-feira maravilhosa. Uma manhã gostosa e bem aproveitada é o que nós da Manchester desejamos a você. Chegou o Natal, renove a esperança. Chegou o Natal, entre no clima com a gente. A nossa rádio Manchester FM. Atenção.